esse merengue louco que eu fiz pra gente balançar. Não me importa onde, quando, o importante é bailar. Esse merengue louco que eu fiz pra gente balançar. Não me importa onde, quando, o importante é bailar. Me deixa louco, vai e vem, eu tô afim, te quero ver. Vou me queimar nesse teu corpo até cinza virar. Depois feito uma fênix, eu quero renascer. Pra me embalar contigo nesse merengue pra valer. Arriba ali, compadre, bota no tchá-tchá pra rodar. Mucho merengue como hombre que sabe gingar. Manito competente, um grito alegre a gente. Dançando este merengue louco vai botando quente. Pra gente balançar. Não me importa onde, quando, o importante é bailar. Esse merengue louco que eu fiz pra gente balançar. Não me importa onde, quando, o importante é bailar. Me deixa louco, vai e vem, que eu tô afim, te quero ver. Vou me queimar nesse teu corpo até cinza virar. Depois feito uma fênix, eu quero renascer. Pra me embolar contigo nesse merengue pra valer. Arriba-me, compadre, bota.